13:20, Campinas, sua confirma autonomia, por gentileza. 13:20. Índia Alfa, ponto de cara 102.95, altímetro 1.017, bom voo. Alfa Zero 84, we do speak 2509. Ready to 2509, the Panther report. Mano Juliette, vou receber. Vai ceder passagem ao tráfego que está à sua esquerda, na saída do Pátio 3, na TR da Azul, e após ingresso via Juliette para o 04. Ok, a moça de passagem ao TR da Azul, vem para o 04, vou receber. Azul, segue em frente, Índia Alfa, ponto de espera 102.95. Partiu, segue em frente, 2.95, vai estar em frente. Boa noite, 3197, visual com a aeronave do cruzamento, está pronto. 3197, autorizado a alinhar e manter ficha no lugar. Mantenho no zero, 3197. Alpha 084, we do 2309. Variation 230, not Europa 084. Control de Salvador, Azul, SAB 221, estabilizado no localizador. O 9221 completa com a torre, 11895. 1895, Azul, 9221. Patango, Whisky e Antitango, desse para 2.000 pés, autorizado sinal ILF, reporte estabilizado. 2.000, rapazará estabilizado. 2 Salvador, Azul 9221. Azul 9221, reporte marcador externo, o ajuste de altímetro no 0.97. Confirma ajuste? O ajuste de altímetro 10.17. 10.17, 4 milhas para o externo, informará. Tan 3197, autorizado a decolagem pistão 90, vento 950 graus, 109, ajuste de altímetro 0097. Azul 2781, pode esperar 04. Azul 2781, mantenha o pode espera. One Bravo, we do see 220 knots and descend 3,000 feet, Bene 207. Okay, we descend 3197, decolou o Zulu 5, controle Salvador, 120, decima 8. 308. Marker, Azul 9221. Azul 9221, tráfego avistado, cheque o trem, livre pouso, pistão na zero. Vento 170 graus, 089. E pouso, Azul 922. 2000 letras, rotando 317. Ingressa Juliette para o 07 no pátio principal. Juliette, stand 07, bottom 168. I'm sorry, sir, I forgot to have talking English. Any problem? Roger 991, stand by to copy. Formation course X-ray. Estabilizado ILS, o Iskentango. Atango, Iskentango, completa para a torre, 1-1-2-9-5. 071 Bravo, descend 2,000 feet, clear to left final and report established. Descend 2,000 feet, clear and report established. Sua aguarda aproximadamente 2 minutos, Pratcota. Boa, 7-1. Papatango Iskentango, baixou, travou, passou a cimbra. Papatango Iskentango, tráfego no visual, aguarde, pista livre, o ajuste 1-0 na 7. 7. Confirmando o pouso pista 1-0, o Iskentango. 1-0. Quente. Azul 9221, no solo 1-9, libere primeira direita, chame o solo em 1-2-1, décima 1. Vai ser a parte para a direita, 2-1-1, é 2-1-1, não é isso? Afirmo? Boa noite, 9221. Salvador, Azul 9221. Azul 9221, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Gente, táxi Alfa, reporte antes da Juliette, Azul 9221. Paulo, Gol 1099, pronto para o táxi, 1-0-2 a bordo, Campinas, 3 horas. 1-0-9-9, táxi autorizado, via Índia até o ponto de espera da 1-0, próximo ao ponto de espera chama a torre, 1-1-8-9-5, altímetro 1-0-1-7. 17, via Índia, 18-9-5, obrigado e tenha uma boa noite. 876, transporta. Afirmativo. Porto 76 autorizado, Salvador Galeão, nível 180, via Golfo 677 até Ilhéus, após direto. Cola da pista 10, curva direita, saída Coral. Transponder 2650, controle 120, decimal 80. Autorizado, Galeão, Salvador, via Golfo 90 pela Golfo 677 até Ilhéus, após direto. Cola da 10, curva direita, saída Coral. Correto, gordo, 76, parte militar, tem informação de pessoas a bordo? Batalhão, tem informação. Recente, livre acionamento, chama o táxi, gordo, 76. Paulo Azul, 9221, tá a próxima Juliette. Ano Juliette, porta 8. Juliette, parte porta 8, Azul, 9221. Down to follow 160 with information, X-ray, go all the way. Tango Golf Max 091, call Caidian, clear to Amman arrival, descend 4000 feet, 281017. Clear to land runway 10, wind 160 degrees, 090 knots. Clear to land runway 10, tango Alpha Mike 7 1 Bravo. Delta 084, contact tower 118.95. 118.95, Europa 084, boa noite. Para o tower, boa noite, Europa 084, localizer 10. Europa 084, continue approach, number 2 for landing, 281017. Continue approach 1017, Europa 084. Para o busto de acionamento, corno 705. 705 autorizado, chegou em acionamento, chama para o táxi. Chama o táxi, 705. Tango Golf Mike 071 Bravo on the ground at 25. Vacate runway to the right and contact ground 121.1. Report, leave the runway, please. Tango Golf Mike. Tango Golf Mike 071. Contact ground, launch 1.1. 7-1 Bravo, aproveitar que tiver Alpha, Route Short, Taxi Juliet. Europa, 0-4. Whisky Tango, cruza a pista 1735, papá, frequência livre estacionar parte 5. Azul 2781, prossiga. Confirme o motivo, Azul 2781. Problema de luz. Gente, o Azul 2781 poderia repetir o motivo? Não foi compreendido? Azul 2781, ingresse e pista 1-0, reporte liberando a pista na Taxi Delta. Então eu vou no 099, pode estar a pronto. O Gol 1-099, a retaguarda do ATR da Azul, alinha e mantém, cabeceira 1-0. Europa 084, on the ground at 27, vacate runway to the right and contact the ground 121, decimal 1. 121, decimal 1, Europa 24, right. Down, good evening, Europa 24. Alpha 084, give it back to Alpha, Hot Shot Juliet. Alpha, Hot Shot Juliet, Europa 24. Good attack, full 776, tem 141, 3041, pode errar no barulho. Uno 705, táxi autorizado, bate 1 em Índia, ponto de espera, chama a torre, 1-8-9-5, altímetro 1-0-1-7. Índia, ponto de espera, 2-9-5, 3-7-9-5. Seven Bravo, give way to point, heading to holding point 1-0, then clear to go Juliet, April 1, taxiway Lima, come again on taxiway Lima. Solo, 1-2-1, décima 1. Afirmativo, mantém na Delta, 1-2-1-1. Bordo 76 autorizado, táxi a porte na Taxi Hotel. Altímetro 1-0-1-7. Fazer 84, clear Juliet, April 1, gate 1-0. Paulo Azul 2781, livrando na Delta. Azul 2781, no Alpha Delta, Alpha Kilo Pat 3. Alpha Kilo Pat 3, 2781. 4 Lima, posição Azul 2781. 1-0-99, livre decolagem, pistão 1-0. Vento 1-0 graus, 7 nó. Iniciando o voo 1-0-99. Paulo Salvador, Azul 9222. Prossiga, Azul 9222. Nossa intenção é tentar adiantar a nossa saída de um outro traslado. Será que o senhor pode solicitar o centro para adiantar o posicionamento do plano? Qual horário do plano, Azul? O horário previsto de circulagem era para as 2325. Vamos ver se a gente consegue sair 2300 ou um pouquinho mais. Sai 7, o plano aparece aqui no sistema com meia hora de antecedência apenas, ok? São as 22h55 então que vai aparecer aqui pra mim. Tá ok, tá. Obrigado. Book 9091, descend 2000 feet, your TLS final, and report 7. Okay, around 2000 feet, clear for the approach, we'll call you a Saudi, 091. Bravo, Golf Mike, 07, Bravo, clear, Lima, Mike, Quebec. From Quebec, maintain position, call Tower, 118-195. Controle Gol 0099, boa noite. Gol 099, contato radar, preparo 360, sair da árvore. 360 na árvore, quando possível eu vou a Alefa. Autorizado, Juliette, contornar o pátio Índia, aqui está o ponto de espera da 1-0, próximo ao ponto de espera Torre, 118, decimal 95, altímetro 1-0-1-7. Vive Juliette Índia, contornar o pátio, chamar a Torre, decimal 95. Tango Golf Mike 071 Bravo, taxi via runway 17, vacate runway on taxiway Oscar. Vacate runway on taxiway Oscar, okay? No 705 decolou ao 34, controle Salvador 120, décima 8. 208, obrigado. Salvador, boa noite, é o Gorra 705, da Elvira. Bom, 705, contato cadastro para o 360 via saída da El. 360 via da El, 7. Do 76, mantenha o ponto de espera para o Tona Zero. Salis on the ILX, Tango Golf Mike 091. Tango Golf Mike 091, contact tower 118-95. 118-95, Tango Golf Mike 091, here we go. Tower, good evening, Tango Golf Mike 091, Salis on the ILS X-ray, runway 10. Tango Bravo, Golf Mike 091, traffic in sight, clear to land, runway 10, wind 170 degrees, 09 knots, QNH 1017. Clear to land, runway 10 with QNH 1017, Tango Romeo Mike 091. Ou 1099, chama centro Recife, 128, decimal 8. 1288, gol 1099. Where we have King Bianchi information request. Clear delivery to Guarulhos. Proceder a 43. Clear to Sierra Bravo, Golf Romeo, via Upper Zulu 10. Then Tango Bravo F, flight level 360. After takeoff runway 10, right turn, dial departure, and Motiva transition. Squawk 5412, Salvador departure 120.80. Clear for Guarulhos, flight level 360 via flight plane road, Upper Zulu 10. Until Tango Bravo Echo, departure runway 10, turn right, dial, Motiva, squawk 5412, and Salvador departure 120.82043 and 7. 2043, call me right for pushback and start up, read the back, correct. We'll call you back. Gordo 76, alinha e mantém, cabeceira 1-0. Golf Mike 091, on the ground at 38, vacate runway to the right and contact the ground 121, decimal 1. MS3 no 0, autorizado para da Mari, desça para o nível 050. One Bravo, Prover Taxi, Alpha, Juliet, April 1, come again on Taxi 3, Lima. Alpha, Juliet, April 1, come again on Taxi 3, Lima. segundo 705, chama Centro Recife na frequência 125, decimal 1. Decimal 8. 1208, porto 76. Controle Salvador, boa noite, porto 76. Porto 76, contato radar, sua para 180, via saída coral. Para 180, via coral, porto 76. Portugal, Newtwo One Alpha, Newtwo Bonk Arrival, descent 4,000 feet, pen 8, 1017. Follow us 9222. Go ahead, April 1. Enter taxiway Zuma, Mike, and taxiway Quebec. On taxiway Quebec, Marseille position and call tower 118.95. Solo, boa noite, Azul 9222. Confirma que chama Solo. Azul 9222. Saída para Campinas, você é a Céu, Leida Máxima? Afirma. Céu 5810, toma a pessoa para a cópia. 1310, desça para 2000 pés, o ajuste 017. Autorizado sinal INS, reporte estabilizado. Tango Golf Max 07. Tango Golf Max 091. Taxi via runway 17. Vacate runway on taxi Oscar. Tango Golf Mike 091. Roger. Salvador, boa noite, é o Gol 209-2-37, para o 150, informação Yankee. Bônus 096, autorizada a chegada Mari, terça para o 050. 050, autoriza a flor de SAP para o Gol 209-096. Autorizado. Autorizado de SAP 909-096. Estabilizar o direct, X-ray 1-0, Xenera, 6-3-0. Xenera 3-0, Torre, 1-1-8-9-5. Intercepto, Xenera, 6-3-0. Oceaner 6310, tráfego 1110, vento 160 graus, 6129, está ajuste ao time 108. 60 pontos, 110, 160 com 62, 102, 6310. Port Rosie, which one? Alpha, descend 2,000 feet, left to left, final report established. Descend 2,000 feet, clear the far left approach, roll the port establishment, final approach, 0-1. Port Rosie, which one? Alpha, Minha 310, solo 56, solo 121, décima 1. Segue via Alfa e Juliette, portão 1. Alfa Juliette para o portão 1, no Xenera 6-3. 662, good afternoon, smoke identification, descent to flight level 060, it's cleared my arrival. 060, my arrival, country. Partical 021 Alpha, full Delta Charlotte, analysis. Partical 021 Alpha, complete final X-ray approach runway 10 and connect tower frequency 118.95. Split approach, descending tower 118.95, partical 021 Alpha. Primeira curva direita, segue perfil de saída da El Leda, Motiva. Aciona 5430, controle 120, decimal 8. Autorizada a final IADFK, pista 10, Salvador, reposta estabilizada. Gente, descendo para 2000, ajuste 908, cancelado a restrição de TAP, gol 109. 2, 2, 2. 9222, apenas confirmando destino, Campinas, no 8, reporte quando pronto. Campinas, afirma, 9222. Estou decimal 1, mas estou confirmando com o senhor também os canais de defesa aérea. Tango 18, Tango 105 e Tango 11. Over the ground, go 2043, request startup procedure at stand, and we call it back to push it back. Go 2042 at your discretion, call me when ready for pushback. We call it back when ready for pushback, 2043. Solo Salvador, azul 2, está corrigindo azul 9222 para pushback para dentro. 9222, autorizado pushback acionamento, reporte NAPI. Autorizado pushback acionamento, segundo portão 8, azul 9222. Portugal 021, on the ground at 02, vacate runway to the right and contact ground 021, decimal 10. Over vacate runway by the right, at the end of the runway and change ground 12, decimal 1, Portugal 021. ground goes 2043. Is that pushback? Number 2060, sequence maintain frequency go 2043. Would you confirm? Yeah, number 2, maintain frequency go 2043. Okay, maintain position 2043. And 3662 canceled all restrictions ahead. Descent 2015NH1018 cleared final SX-ray approach runway 10 of Salvador. Report established, all localizer. FPWCN1018, on restriction up to 2,000 feet, according to your undefined of 10-3662. Thank you, restriction. Clear, sir. Fine, let it do an intersection, 10-3662. Taxa Azul 9222, POB de 5, autonomia 0431 e alterna Serra Brava, Romeu Papá. Azul 9222, autorizado táxi via parte 1 no Índia até o ponto de espera, chame torre 1182 de Simora do 5, ajuste no 018, bom voo. Gente, livre táxi, pátio Índia, ponto de espera da 10, 1-9-95, Azul 9222. Country 858, good evening, Skog identification, descent to 3,000 feet, can H1018. Fly direct to Duna intersection, and number 22 approach, aircraft number 1, it's one aircraft from your company, it's 42 miles ahead. Ground will go 2043. Go 2043, inform traffic, it will taxi behind your tail, then after you can start the pushback and call me for a taxi. Could you confirm your breath? Alpha 332 will pass behind of you. Okay, after Alpha 332 pass behind, we start our pushback, we call it back for right for taxi. Ground 096, sala 07, liberando a pista, sala 211. 211, liberando a sala 096. Gate 11. Julius, my name from Gate 11 in Portugal, 021. Alcalá, boa noite, eu vou 1096, levou? 1096, boa noite, segue via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa vai manter antes da Juliette, o gol 190 na frente. Aviano 21, boa noite, sendo identificação do Separa 4 Lopes, autorizado a chegada a Mari, canceladas as restrições da chegada. 4.000, sem as restrições, Aviano 21, muito obrigado. Juliette, gol 1096. 1096, mantente da Juliette. Runway size, I'm 3662. 3662, complete final. ILS X-ray approach, runway 10 Salvador, and contact tower frequency 11.